Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo. Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso. Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor. Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso. Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor. Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor?